Na manhã de segunda-feira, com o auxílio de um rastreador instalado em uma caminhonete S10 com placas do Paraguai, policiais militares lograram êxito em recuperar o veículo que foi furtado em frente à Igreja Nossa Senhora de Guadalupe, na Vila A. Segundo informou o proprietário, na tarde de domingo, ao chegar para a missa, ele estacionou o veículo em uma das vias laterais. Quando terminou suas orações e voltou para o local onde havia estacionado, a caminhonete já não estava mais. Foi acionado então o serviço de rastreamento, que apontou um terreno baldio na região do Conjunto Bubas como o local onde o veículo estaria escondido. A Central de Operações da Polícia Militar foi informada, realizou patrulhamentos com duas viaturas e o veículo foi localizado, apreendido e encaminhado à 6ª SDP para ser restituído ao verdadeiro proprietário. Quanto a quem praticou o furto ou quem estava guardando o veículo, não se tem notícias. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.